645, pronto. Plano 645, pronto para cópia. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Vitor Tango, via Pesulo 44, nível de voo 360. Decolada pistola 0, curva direita, saída da Euleda, irá interceptar o Pesulo 44. Transponder 5077, controle em 119.35. Autorizado Vitória, nível 360, conforme a Pesulo 44, decolando 0, curva direita, da Euleda, 770 via. Transponde 5077, controle 119.35, totalmente pronto no 08. Voo no 645, apesamento correto, autorizado, puxando a posição 08, chame táxi. Parei, tá. Rio 5974, com o COV de 03, com 3 horas e 30 de autonomia, alterando galera. Autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio no Índia, quando lá torre 118.95, ajuste altímetro na 020. Sim, Pátio 1, ponto de espera da 10, com 5295, Rio 5974. Para o táxi, economia 45, POB 95, autonomia 3 horas e 40, o alternado é o Galeão. Próxima foto de espera 1-0, pronto. 5974, linha decola, pistão 1-0, vento 180 graus, 9 nós. Estamos autorizados a alinhar e decolar, pistão 1-0, viu? 5974. Índia, foto de espera 1-0, 2-100-2-9-5, 1-6-4-5. Solo o Rio 5972, está no pátio 3, posição 7. IFR para o Galeão, pushback, estacionamento. Rio 5972, pushback, estacionamento. 5972, autorizado, puxa na remota 07 do 43, chame táxi. Vê pro espectro que remontará para atenção. Solo Azul, boa noite. Gono 645, ponto de espera da rapaziada. Tem ponto de espera, Gono 645. Mantenha, pode estar. Plano 74, decolou 06, chame controle em 119, decimal 35. 1935, risco 974. Salvador, boa noite, passarelo 2224. Passarelo 2224, reporte passando externo. Reportará. Passarelo 2224, autorizado pouso pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós. Baixou e travou e pouso a 1-0, passarelo 2224. Quase 5, informo duas aeronaves na aproximação. Aguarde e mantenha o ponto de espera. Gol no 645. Rio 5972, 3 a bordo, 3 horas de autonomia, tá alternando Guarulhos. Autorizar táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia, quando lá torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro, 1-0, 2-0. Tá autorizado táxi, táxi até o ponto de espera da 1-0, Alfa Índia, quando lá, 18-95, ajuste agora 1-0, 2-0. Obrigado, mano. Boa noite. Salvador Azul 41107, final ILS, boa noite. Boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre. o azul 4107. Entendi. Plano 645, após o pouso da aeronave na curtíssima, até a ida passaredo ali, mantém se preparando pista no zero. Entendi, após de passagem da aeronave curta final ali, mantém, voo no 645. Salvador, boa noite, Azul 27 no 3, passou Conde, 140, toma seu braço. 27 no 3, chama o controle na frequência no 9, decimal 35. 1935. Oi, Salvador, boa noite, o Rio 5972, próximo ao ponto de espera pronto, joga na navegação. Gente, mantém o ponto de espera, Rio. Espera. Passarela 2224 no solo 210, libere a direita, 121, 1 no solo. Change 211. Alô, Salvador, passarela 2224, livrou. 2224 já está via Alfa, Juliette, remoto no 441. Via Alfa, posição 14, remota 1. Remota 14, parte 1. Remota 14, parte 1. Azul 4107, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus no 09. Autorizado pouso, azul 4107. O 645, degolou azul 2, 1935, controle, bom voo. 31935, obrigado, bom trabalho. Descido 972, ali mantém pistão no zero. É, mantém no zero, pistão 972. Azul 4107 no solo, azul 4, direita, azul 1 no solo. Gente, 4107. Azul 4107, viu? Autorizado decolagem no zero, vento 180 graus, 9 nós. Livre decolagem na cabeceira 1-0, Rio 5972. Eu poderia confirmar a frequência do solo pro 4107? 1-2-1-1. Obrigado. Livrou? Azul 4107, autorizado ataque de Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 9, obrigado. Salvador, boa noite. Voo 098, longa sinal da 10. Voo 098, reporte passando externo. Espera aí, externo. 5972, decolou azul no meia. Voo 1935, controle, voo. 935, boa noite. Passando o externo, voo 1098. 1098, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 9 nós. Pouso na 10, pouso na 098. Controla de 2-0, direita no 2-1-1, solo. 2-1-1? Sim, 1-2-1-1. Obrigado. Solo Salvador, gol 1098, livrando via ponta. 1098, autorizar ataque via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 3, gol 1098. Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango Oscar, Tango Vitor. Papa Tango Oscar, Tango Vitor, segue o sinal no 7, reporte através da RIMA, tem conhecimento da RIMA? Reportará através, o Oscar Tango Vitor prossegue para o no 7. Através de Animar, ingressando a base pela direita da 1-7, o Oscar Tango Vitor. Oscar Tango Vitor, autorizado pouso pistão 1-7, vento 1-90 graus, 9 nós. Autorizado pouso, Vitor. Thank you. Tango, Washington, Tango Vitor, no Solar 26, confirma o pátio. Pesado backtrack, reposte livrando pista, o Papatango, Washington, Tango Vitor. Oi, Salvador, boa noite, tá 3. 600. 3600, autorizado pouso, pistão 10, vento 180 graus, 8 nós. Pouso autorizado 90, tá 3. 600. Salvador, muito boa noite, 2222, tá passando esse cliente, tá bravo? Passaredo 2228, informação Bravo confere. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Quebec Vito. Nível de voo 180. Decola da pistola 0, curva direita, saída árvore, após árvore, elefa, elefa o piló, após DCP conquista. Transponder 5102, controle Salvador, PR 119.35. Autorizou conquista no 180, decola da 10, primeira curva à direita, Arbor, Elefa, após Poplar, 5102 no transponder, controle Salvador, 119.35, 2222 da passarela. Passarela 2228, cotejamento correto, remoto no quarto, cabe pronto. 2227. Frequência livre, estacionar, boa noite. Você confirma o vento para o Oceano da PV2? 180 graus, 7 nós. 18? Afirmo, 180 graus, 7 nós. Possibilidade do 7, senhor? Confirmo que tem um tráfego da Azul a 5 milhas, se o senhor cancelar e conseguir dar um 7, possivelmente perder a prioridade, se é 9 bebidas. Negativo, então mantenha o no zero. Gente, então mantenha o no zero, aguarde o pista livre, para pronunciar 9 bebidas. Então. 00, no solo 30, libera a direita, 121 decimal 1. 101, 1, Solo Salvador, tá 3600 de Bronx. Solo 3600, autoriza ataque via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Salvador, boa noite, Não me evito, copiou? Afirmativo, tá autorizado o pouso, não me evito. Oi, Salvador, boa noite, Azul 27 no 3, final no 0. Pois aproximação, aguarde pista livre, Azul 27 no 3. continua a aproximação na 3. Fala meu que é a November Vitor no Solos 33, libere próxima à direita, chame o solo em 121 décima 1. Solos Sierra faz acionamento, Papa Romeo Sierra 9 Vitor. Pode sim, já tá via Alfa. Juliette, contorno pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, mantém a posição e me chame novamente. Juliette, Alfa, contorno pátio 1, Mike, Quebec, chama para o cruzamento. Salvador, o 2228, puxa acionamento. Aguarde, parceiro 2228. Salvador, boa noite, sou 1170, posição é número 10, informação Bravo para autorização Campinas Grande. Aguarde cópia. Estou aguardando. Do 7-3 no solo, 35 direita, 1-2-1 no 1 no solo. Solo, 2-1 no 1, 7-3, boa noite. Solo, Salvador, azul 27-3, liberado. Azul 27, 13, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, para o Pátio, Azul 27, 3. O 1170, protocópio. Protocópio, vou no 1170. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Kilo, Golf, e eu fiz o 1-0. Nível de voo 370, decolada pistola 0, curva esquerda, saída Cuca, Jambos e Pá, transponder 5107, controle opere 119.35. Passou algum avião aí, rapaz? Protegimento 170, nível autorizado 370, vindo para o Lulu 10, escola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jambo, transição Cipá, 5107, transporte 1935, controle para o voo 1170. O 1170 só confirma o nível autorizado? 370. Protegimento correto, chame para o na posição 10. Passaria 2228, autorizado, puxa na remoto no quarto sanitário. Autorizado, 2228. Papá Romeu Serra, November Vitor, autorizado cruzamento da 1735, Papá, estacionado frequência livre. Obrigado, boa noite. Azul 4221, ciência da Bravo, 360, confirma. Azul 4221, informação Bravo, confere, aguarde cópia. Saída prevista? Aguarde a cópia. Aguarde. 0, vento 180 graus, 8 nós. Livre, pouso 10, 3152. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Charlie Fox Trot via UPZULU 21. Nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita. Vai dar voo, transição Elefa. Transponder 5104. Elefa. Ok, tá 360 autorizado, decola da 10. Pé direito, bora, elefa, 5104 transponder e o controle azul 4221. 221, cotejamento correto, a posição 09, chame pronto. O 1170 na 10, tá pronto, puxa estacionamento. O 1170 aguarda. Aguardando. Passaria do 2228, está com 46 no PLB, 5 horas alternando Salvador. Autorizado táxi até o ponto de espera, via Fátima no Índia, quando lá torre 118.195, ajuste de altímetro na 020. Fátima Índia 1895.020 no ajuste, 2228. O 1170, após a passagem do ATR da passarela da cauda, autorizado puxa e acionamento a posição 10. Após a passagem do passarela, livre o puxa para o 170. Solo, Salvador, tá 3, 152. A 3152, autorizar táxi linha Alfa, dará passagem ao ATR da Passarela após agresso Juliette, portão 02. Alfa, vai ceder passagem ao ATR da Passarela após Juliette 02, do TAM 3152. Salvador, 2228 da Passaredo, na Índia próxima. Passaredo 2228, autorizado a linha Índia decolar, pista 10, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado a linha Índia decolar, 10, 2228. Solo, Gol 1170, pronto pro táxi, 79 a bordo, a alternativa nossa é Recife, 4 horas e 40 autonomia. Autorizar táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia, quando lá torre 118.95, ajuste de altímetro 9020. 19.000, livre do táxi até o ponto de espera, tá ficando 0, Gol 1170. Alço 44, 1935, ó. Torre de Salvador, boa noite, Bono 73, ponta 1170, pronto, ponto espera, pista 10. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 9 nós. Foi alinhar e decolar, pista 10, Bono 170. Bravo, autorização para Aracaju. Olo 868, Bravo confere. Para Sierra Bravo, Alfa Romeo autorizado, nível de voo 230. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Puca, Jamo, Aru, Transponder 5103, controle Salvador, pele 119.35. Cacajú 230, via Golf 677, decola 90, Cajamo, Aru, 5103 e controle 119, decimal 35. Boa noite. Foro 268, cotejamento correto, posição 01 no chão e pronto. Voo 170, veículo 248, 1935, controle bom voo. 1098 é quase correto. Guardando, sempre abraço, posição 3, 1098. no voo 0098? Sim. Vamos fazer pronto para o push back no momento que segue nossa autorização. Aguardo para push e aguardo para cobre. Aguarda, 0098. Uno 098, pronto, cópia. 098, prossiga. Autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Serra Golf, via o Peso 110. Nível de voo 370. Decola da pistola 0, curva esquerda. Saída Puca, Jamos e Pá. Transpondo 51110, controle opera em 119.35. Uno 098, está autorizado, nível 370 para Serra Bravo, Serra Golf. A Pesulu 10, decola pista 10, curva esquerda, na Puca, Jambos e Pá. Transponda 51110, controle 1935. Tá pronto, aproximamento, posição 3, voo 098. Voo 098, cotejamento correto, aguarde para início de puxa. Guardando, 098. Ataque 4221, alternando a Galeão. 3 horas, 72 a bordo. Autorizar táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, quando lá torre 118.95. Ajuste altímetro no momento na 019. 19, táxi autorizado, por espera 895. Obrigado, bom trabalho. Foro 098, após a passagem de embreagem da azul a cauda, autorizado push na posição 03, chamando táxi. Após azul, está autorizado, vai repassar para táxi, 098. Salvador, boa noite, azul 6908. Azul 6908, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 8 nós. Livre pouso na 1 no zero, azul 6908. Salvador Azul 4221, ponto espera da 0. O 4221, ali mantém pista na 0. Aguarde. Aguardando.